081. Prossiga, 981. Bom, 081, aguarde pista livre, reporte na DA. Portarei. Será o 9977, no solo às 26, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Libera a direita, 2195, será o 9977. 219. Ah, 219. O voo 9081 vai arremeter, não devido ao tráfego que está ligando aqui no momento, mas devido à aproximação não estabilizada, senhor. Gente, voo 9081. Inicie procedimento de aproximação perdida, aguarde transferência para o controle. Gente, procedimento. Afirmo, são 3197, autorizado alinhar e manter Y0. De 081, chame o controle em 120, decimal 8. 208. Chegou 9081, mantenha a proa até 2000, coitão. Já presente, curva esquerda, proa 350. A esquerda, proa 350, gol 9081. Autorizado decolagem, vista 10, vento, 150 graus, 629. Iniciado na 0, tá, 3197. Continuando a proa agora, 305, voo 908. TAM 3197, decolado aos 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa noite, TAM 3197. 7, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2 mil pés autorizado, direto Leda. 2 mil pés Leda para 340, 3197, obrigado. Voo 9081, curva esquerda para o 280. A esquerda pro 280, gol 9081. Voo 9081, curva esquerda para o A215, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda para o A215, voo 9081. Voo 9081 para o localizador, esquerda 155, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. A esquerda para o 155, reporte estabilizado LS 10, o 9081. Descer para 1.700, Gol 9081. Mantenha 2.000 pés, o Gol 9081. 9081. Voo 9081 estabilizado. Afirmativo. Complete sinal, chame torre, 118 decimal 95, Voo 9081. 1895, até daqui a pouco. Certo. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 2795, informação de sua aí. Azul 2795, boa noite. Autorizado chegada Bonf, reporte para descida. Autorizado Bonf para reportar para descida. Podemos voar Bonf, dá presente? Autorizado Bonf, Azul 2795. Muito grato, pronto, Bonf. São 3197, São Centro Recife, 125 decimal 1. Alterne 128 decimal 35. 152835, boa noite, 317. Boa noite. 081, no solo aos 40, direita 121, décima 9. Direita 219, boa. Controle o azul 2595, está no ponto de altitude. 2795, desça 4.000 pés, ajusta de altímetro 904. Confirmando para 4.000 pés? Estimativo 4.000 pés, ajusta de altímetro 904. Ok, librando 180 para 4.000 pés, 1904 no ajuste, o azul 2795. regimento ILS, que foi da pista 90, é posto no curso do localizador. 2010, prezado procedimento ILS X-Ray, reportar estabilizado por seu localizador, pista 90, 795. Salvador approach, good evening, Azul 4298, best level 230, descending 150. Azul 4298, Skokie Dance, descending flight level 050, fly heading TAPI. Direct pickup position and descending level 050, Azul 4298. Salvador, Gol 1096. Controle de Salvador, o Rio 5974. Uma boa noite, informação X-Ray. Boa noite, Rio 5974. Acione identificação. Terça, na proa de Bonfa, vai ter sido praticada Bonfa para 4 mil pés. QNH 1014. Bonfa, 4 mil, 1014. Possibilidade voado do Serra Victor 372. Negativo, Rio 5974 mantém ainda a proa de Bonfi, no momento é o número 3 na aproximação. Ok, ciente. É que o centro pediu pra gente manter high speed. Penta. Victor. Canera 6313, boa noite. Na 313, acione a identificação, prossiga via, chegada Bonfo para o nível 050, que é legal no 0 no 4. Via Bonfo 50, com 1014, na 313. 242-98, descend via to 2000 feet, altimeter 0114. Via until 2000 feet, 1014, azul 4298. Salvador, gol 1096, ponto de espera da 10, pronto. 096, mantém a posição. 096. Estabilizou azul 2795. 2795, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 7895, vai trocar a torre, boa. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2795, estabilizado, ILS. Chegada 5, autorizado pouso no 0, vento 140 graus, 5 graus. Autorizado pouso, pistão na 0, 2795. Ao 2795, só poderia reduzir a intensidade do vaso, por gentileza? É, o controle tá, não está com a gente aqui na torre, que está remoto lá na KF, que está com problema de remoto, ok? Eu posso reduzir, mas até o senhor pousar não vai como eu vou conseguir. Ah, tá ok, aqui ele está bem tenso. Ok, vou pedir para redução lá agora. Ah, obrigado. Salvador approach, good night, Azul 2782, flight level 190, we have information, Yankee. Good evening, Azul 2782, Scott Cadence, fly ahead Bombed intersection, to intercept Bombed 1 arrival, altimeter set 1014, report right for descent. I dance, we are now on top of descent and request direct ETAP. Salvador, boa noite, 9082, autorização Guardião, por gentileza. Station, wait to fly direct, tap intersection, Azul 2782. Roger, fly Bomad and descending to flight level 060, Azul 2782. Alright, só um minutinho. Ok, o azul 2795, solo aos 58, táxi à direita. E taxia via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 4 Romeo prevista, não me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, 4 Romeo na tua escuta, azul 2795. I will report establish azul 4298. Luno 096, autorizado a decolar, vento no 60 graus, 49. Autorizado a decolagem, Gol, Luno 096. Torre o Golf Tango Juliette da Gol 9082, voltando. Possível. É, qual é o número do voo que o senhor tem para sair no 05? É, aos 10, ok? Saindo aos 10, tem o Gol no 973. Então é esse, 1973. Ok, eu só tenho certeza aí para não pegar um milhão de outro colega que vai voar. Eu falei com a companhia, senhora. Ah, tá certo. Então, o 973 agora, então, é... pronto cópia? Pronto cópia, 973. Autorizado 360 para Galeão, via Pesulo 44, seguro, e segue conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída São Bruno, Leda, e depois vou posição Bóquilo. Aciona 5201, e o controle de frequência no 20, decimal 8. 360 para Galeão, conforme a roda do plano, Pesulo 44, seguro, para 9857. Nicola da Gente, por vencer, direita, São Bruno, Leda, Doclo, 5201, transponde, 1208, controle, gol, 1963. Está correto, só pressionado. Bolo 096, decola os 00, chama o controle, frequência no 20, decimal 8. 208, boa noite. American 230, clearance on quest to Miami, ready to copy. American 230, we are clear to Miami, Kilo Mike in the Alpha, flight level 360, via Nanning, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, and according to your flight plan route, to take off, turn the left to Momo, departure and then Nanning transition. Squawk 5205 and control is 120.8. Okay, in American 230, clear to Miami, the up flight level 360. Nanning, Upper Zulu 20, Terracina, flight plan route, after departure, take off, left turn, Momo departure, Nanning transition. Squawk 5205, departure 20. 120.8. That's right, correct. Report ready to push and to start. American 230. Oh, okay. Hey, Toy, estamos parando aqui, estamos sem balizador no box, ok? Estou ciente, mudaram aqui, eu tinha falado 4, né? Mudaram aqui agora para 3 Romeo. 3 Romeo, fique atento aí à numeração e possa ser que o balizador esteja um pouco atrás aí. Ok, nós estamos na 4 e não tem ninguém, na 3 não tinha ninguém também, tá? Vamos ficar aqui aguardando desse dia aí. Tá ok, já deve estar chegando alguém aí, estão cientes já, tanto que mudaram inclusive sua posição. 3305, passo 210 para o 150, informação Yankee. É 3305, acione identificação dessa via, chegada Bom Med 1 para nível 070, QNH 1014. Desce via Bom Med 1, 070, 1014 QNH, da 3305. Turma, boa noite, o Xané 6310, ponto esperado, aliás, tá pronto. Xené 6310, autorizado, alinhada de decolar, vento 140 graus, 59. Autorizado, alinhada de decolar, da 10, Xené 6310. Localizer azul, 4298. Azul 4298, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, azul 4298. Zero hoje. Eu. Aliás, abraço. Azul 2782, you clear to fly direct to ETAP intersection and descend to flight level 050. Azul Salvador Tower. Good evening, Azul 4298 ILS runway 10, runway in sight. Level 050. Okay, sorry, heading to level 050, direct traffic to 278. Receber para 2.000 pés, Genegal no zero no pato, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. Gente, via para 2.000, com 1.014, informará o mestre. Tipo, retornar ao ponto de espera, se eu tiver condição de fazer o balão ali na junção ali onde está bloqueado, com as luzes vermelhas, faça jogando a cauda para a sua esquerda, ok? Ou seja, faça concorrer pela direita, ok? Se ultrapassa o ponto de espera, pode até ali a interseção e faz pode fazer a sua curva ali, rente as luzes vermelhas ali, com curva pela direita, ok? Azul 4298, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 4 knots. Clear to land runway 10, Azul 4298. Descend via Promed 1 arrival to flight level 080, altimeter setting 1014. Descend via Promed 1 to flight level 080, 1014. 2782, turn left, heading 360, the limit 280 radio. Alto Salvador, VOA. Alright, turning left, heading 360, our limit is the... Alright, 280 radio from Salvador, VOA, Azul 2782. E 5974, cheque trem de pouso, chame a torre Salvador, em 1 no 8 decimal 95. 2895, 5974, boa noite. Boa noite. A gente mantém a posição, né? Mantém, obrigado. Route 782, descend to 3,000 feet, altimeter 0104. 014, descending to 3,000, Azul 2782. Bruno 096, chame o centro, Recife, em 125.45, alterne 126.85. Recife 12545, alterna 12685, obrigado, boa noite. Boa noite. 8 on the ground at 07, leave to the right and taxi via Alpha and report before Juliet to maintain my frequency. Alpha, maintain before Juliet, 5974, vento 1.60 graus, 5 nós, autorizado pouso, pistão zero. Autorizado pouso, pistão zero, Rio 5974. 782, turn right, head 060, to intercept ILS X-ray final runway 10, descend to 2,000 feet. Descend to 2,000 and turn your right, heading 060 to intercept the localizer ILS runway 10, the X-ray, Zulu 782. É, conforme falei com a aeronave, nós estamos sem esse controle aqui na torre, que está remoto na sala direto lá, que o remoto nosso aqui não tá funcionando. Já solicitei, mas está tendo algum problema lá para reduzir, okay? Mas já foi solicitado. Ok, agradeço. Resolve. Beleza, Xaner 6313. Xaner 6313, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 395, grato. Torre Salvador, Xaner 6313. Boa noite. Xaner 6313, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mais desça via chegada para 2000 pés, QNH no 014, autorizado, final ILS X-Way, pistão no 0, reporte, estabilizado no localizador. 2014, autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado. Zulu 782, established on the localizer. Zulu 782, contact Salvador Tower, 18.95. 18.95, Zulu 782. Tower Zulu 2782 on a 14-mile final. Roger, 2782, continue approach, stand by for anchor. Continue, 2782. Chinela 310, autorizado decolar 10, vento 150, grau segurança. Decolar, Chinela 310, muito obrigado. Três, autorizado pouso, vento 160 graus, 5 nós. Lembre pouso, 6313 hoje. Lembre 310, decola os 11, chama o controle de frequência 120, deixa 8. 208, 6310. Cruz de Salvador, uma boa noite, Xené 6310. Boa noite, Xanem 63, 1 a 0, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca 350, 6310. Se for possível, entra bem atrás da 2, já dá uma proa mais à frente pra gente. Isso no 0. Puca guardando, 6310. O que é o nosso cachorro 4 autorizado, chame tarde. Autorização chamada, 97. On arrival to 2000 feet, altimetria 71014. Solos 1-3, táxi à direita, mantém minha escuta via Alfa Chamé, te ajuda aí. Azul 2782 clear for takeoff tower to land runway 10. Clear to land wind 150 degrees. Clear to land runway 10 Azul 2782. Chegou 1973, 125 a bordo, 0347, alterna Campinas. Autorizado à direita, deu ponto de espera. Chame pronto para fazer colagem, o 973. Direita, chamando o ponto de espera da 10. 973. Royal, 6313 da hoje. É 313 por cima. Barato, está de dentro. Desde o início do táxi da aeronave da Gol, ingresso à esquerda, portão 2. Olha no Gol, vai pro 2, minha 3. Switch to 782, level 11.6, lift to the right, and taxi Alpha Kilo. 8.3, position 3 Romeo in my frequency. Alpha Kilo, to position 3 Romeo, Azul 2782, apron number 3. Go 1973, apronto, ponto espera, dá uma zero. Chefe, go 1973, mantém a posição, velho. Mantém a posição. Salvador, está 3305 EDS. O 3305 autorizado pouso, bicho no zero, vento 150 graus 5 nós. Livre pouso 10, 3305. Panamera 310, chama-se dentro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, Oceania 310, boa noite. Panamera. É pra isso, que tu já tentando, já tem uns 15 minutos já. Ah, tá, ok. Obrigado. Autorizado, né? Mantém 1-0. Vai manter 1-0, vamos lá, 76. Então, 3305, solo aos 20. Taxa direita via Alfa e chama antes da Juliette, mantendo me escuta. É Alfa antes da Juliette, mas você escuta. Quando pronto, autorizado decolar, pistão 0, Ventura 50, grau 5 horas. Autorizado a decolar, grau 0, 1-9-6. Localizer Olympus 08. Olympus 08, contact Salvador Tower, 118.95. Tower 118.95, Olympus 08, thank you. Ana Juliana, 3305. Deixa eu ver o autorizado esquerda, botão 5. Esquerda, portão 5. Vamos lá, 73, decola 23. Controle 120, decimal 8. 208, boa noite, bom trabalho. Total Air, good evening. This is Olympus 08, final approach. Runway 10, here's our unlocked. Roger, Olympus 08, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 4 knots. Clear to land runway 10, Olympus 08. Controle Salvador, go 1973 e colo. 1973, contato radar. Suba via saída São Ruono para o nível 360. São Ruono do 360, voo 973. Peso 4235, acione identificação, prossiga via, chegada a Ponce para 2000 pés, PNH 104.